para autorização de decolagem? É maionave a 1 milha de extensão, que é agora por isso. Ok. É só para não pegar a chuva forte na decolagem. Oi, Salvador, voo 1184. 1184, reporta visual com campo, continua a aproximação. É, passará visual, voo 1184. Azul 2590, acione identificação. Azul 2590, contato radar passando a posição coral extra para o nível 050, via chegada ponte, ajusta via chegada mare, ajusta o fim retorno 014. A torre informa 7810 de visibilidade agora 4 mil metros, chuva leve. Confere visual? Ainda não, tá passando aqui antes mesmo. Aí passa visual com o 1184. 84, sente, reposta na direta. Botará na terra com o 1184. Aeronaves de aproximação para Salvador, a torre informa condições atualizadas, chuva, forte, visibilidade, 2 mil metros, teto 810, chuva molhada e escorregadia. Gol 1184, controle Salvador. Deixa o Gol 1184, é, decolou, confirma uma tempestade da saída aqui. Isso. Não decolou ou não meteu o Gol 1184? Arremeteu. Arremeteu comprando o PC da saída, mantendo 2000 pés, entrou ao 02, que vai manter a prova agora, não, um pouquinho de teoria, acho que bastante. Pensando que não vai prosseguir para a nova aproximação, vai aguardar melhorias? Afirmativa, vai não, porque sente o voo 1184, após 2 ou 3, voo e proa de Itapi, e para a espera na posição Itapi, voo 1184, suba para 3 ou 6, altímetro 1095. Poxa, na proa de... agora está presente proa de Itapi, para 3, é o voo 1184. Oscar Vitor, está autorizado o reporte da posição 11 do Patiuno para a posição 09, reporta ao término. Não, já não, prossiga. Melhoraram bastante, a visibilidade caiu bastante, está em torno de 3 mil para 2 mil pés. Foi só 2 mil metros e o teto está bem baixo. a aeronave que, a última aeronave que aproximou, arremeteu. Sorte remoto. Que falam que esse setor é o mais fechado do aeródromo. No momento, o setor mais tranquilo aqui é a próxima através norte da Doia sobre a estrada do Coco, ok? Gente, então em Jabravo, reporta quando fora do solo, vento no aeródromo 130 com 15, altímetro 1015. Prejuízo 359 agora sim, livre de decolagem, pista 1-0, vento 130 com 15. Vento iniciando 1-0, tá? Prejuízo 59. 4 pela colaboração, estamos em contato com a todos para informações atualizadas. Poxa, guarda, a gente vai voar na frente de etapa e fazer a órbita pela gira, padrão aí na chegada, ok? Tá 3304, chama agora o centro de Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0, móvel. 328260, tá 3304, muito obrigado, tenha um bom dia. Então, em Diabravo, fora do solo 33. Chama controle 119-18. 119-18, graças. Forma, e o teto permanece 800 pés, a chuva forte e a visibilidade 2 mil metros. O azul 2590, você espera em Mário, sua filha. É, autorizado, espera em Mário, azul 2590. Realizará o Itarimário, pela esquerda, continua atrás. Controle, Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, controle, Salvador. Decolado da N Marco, Proa Norte, vai para Itaparica, está mantendo 500 pés aqui, Proa Norte. Com condições mais ao centro no Salvador no 015, evite a área proibida. Área presidencial, o caminho de Bravo no ponto de Grande da CT. Cargo 1721, Concadente do Centro 7060, vai a Mauer, volta em 0115. Tower Inform, feeling 800 feet, visibility 2000 meters, and heavy rain, or Cargo 1721, and have two aircraft make holding expected better conditions. Desça para 3 no... Mantenha 4 no pés, aguarde para descer o Oscar Papagô. Controle de Salvador, tá 3859, decolou, passa 7000, desviou, agora vai voando por direto. Entra para 3859, contato radar, agora 7 milhas, sul de Salvador, sul para o 340, autoriza a galera. 340 e leva para 3859. Controle o voo 648, reduzido, descendo para o 150, contando. Tá. 1648, controle Salvador. Dando identificação, desça para o nível 070, que é a chegada Mari, ajuste o altímetro no 0 no 5. O APR forma 7800, visibilidade 12 metros, sua fonte, temos duas aeronaves em espera, uma posição e papo, temos uma posição Mari aguardando melhor as condições. É, tudo bom, vai descer para o 70, que é a condição. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3663, decolou, tá com vaga direita, solicita proa de leda da presente ou motiva. 3663, contato na velada colagem, autorizado direto leda, sua para o nível 340. Livre ascensão nível 340, voando direto leda, tá 3663. Poderia continuar com o nível autorizado para o... Autorizado nível 050. Bom dia, no 621, no cruzador 30 para 1960, quem tem informação de Jambu? O número 21, controle Salvador, acione identificação, desça, via chegada bom para o nível 080. Ajuste o altímetro no 015, a transforma 7810, visibilidade 2 metros, sua fonte, tem duas aeronaves em espera aguardando melhorias da condição. Retorno, está em uma reforma de velocidade e descendo ao 080. Já 3259, está voando por hoje de ponto para evitar formações. Para essa posição, está 3259. 256, já 3259. 256. Afirmo. Está regressando para a Imar. Liga as condições aqui, vai aguardar para nós decolar o positivo. Entre para conta livre, eu também dá bravo, um pouco. Bravo. Apagou que para prosseguir a descida. Agora 55, agora já. Seja o 100, altímetro 0015, reporte estabilizado. Vamos tomar a... Cargo 171, seu autoporto. Você já me sofreu de posição da traffic holder? Traffic da holder is now 550 miles from your aircraft. The first draft will make hold at the top position. The collection is at 40 miles from your aircraft. The position is exactly at my arrival, the first aircraft, and the second one is over Mari at the same arrival, the Alpha 72. Do you want to assist the rest of the island for us, or do you want to wait for the topic? Sobre informação, devido a grande formação à nossa frente, vai ter que voar aqui por 60 milhas na proa de Motiva, pode voar? Aguarde. Bom, a patrulha está de Star Trek, curva direita agora por 100. Direita 100, por favor. Direita 100. Tá 3259, confirma o traço 20 milhas à frente. O traço está sendo vetorado agora, o tá 3259. Se tiver condições, vai na proa 270 agora. Não tem condições, tá 3259. Vamos até a 245 para evitar a formação. Gente, o TAM 3259, o traço agora está passando nível 170, NC da TAM 070, Boeing 737-8. Gente, TAM 3259. Salvador, é o TAM 3663, está voando na proa 235 por 40 milhas para evitar formação. Copiado, TAM 3663. Uma previsão de espera para o gol 621. Sul 1621. Confirmando nessas condições o processo para aproximação ou vai aguardar melhoria? Tem tráfego à frente em espera? Tem dois tráfegos em espera. Vamos aguardar a espera. Pode ser sobre bombe? Ok. Faça espera em bombe no nível 080. Bombe 080 para o bombe. Tá com a sua aeroporto? Do you will continue your approach or you will make calls? Okay, no. We want to continue the approach, yeah. I will confirm with the first aircraft if the one will continue to approach or make calls. Continue the approach, sir. We are conditioned to continue the approach and perform the ILS 1110. Voo número 48, voo Itapu. 48, Itapu. Apagão estabilizado. Corre, 118, Beto Manaus. Bom. 3859, chama o centro de Recife, 128, Beto Manaus, apenas 126, Beto Manaus. 3860, 3859. Voo 1184 confirmado, vai continuar espera ou vai prosseguir na aproximação? Ah, eu falei há pouco com a Antônia, a Antônia disse que está nas mesmas condições, porém eu estou vendo, analisando aqui pelo radar, está bem melhor, melhor disso. Tem que fazer mais uma hora essa Antônia e ficar sempre o posto. E aí, você tem condições de curvar a esquerda para o Dona e prosseguir para a aproximação? Você pode fazer mais uma órbita só mais uma órbita. Eu acabei de falar com a torre, agora a torre já continuando a mesma situação que na hora do pouso, né? Mas pela análise aqui, o radar já tá, a camada já tá saindo, ok? Tá, 3 com construção do centro restrito, restrito ao nível de voo 210, contexto. Restrito, nível de voo 210, tá, 3063. Passando a Papagos, torre 118-19. A cidade ainda está um pouco baixa, em torno de 3.000. E o último teto reportado foi 810. As condições estão melhorando já. Ok, obrigado. Caso na rota que estava efetuado o pouso em Barreira, nós vamos pedir a modificação do voo para pouso em Barreira. Declarado 43, chama controle 199-8, bom voo. 198-9075, bom dia. Afirmo, a intenção é voo para Brasília. Se no decorrer do tempo, no meio do caminho, o tempo estiver melhor, nós vamos prosseguir para a pouso em Barreira. Se não, o nosso destino é Brasília mesmo. Entrar em contato com o centro, só um momento. Saída Arbor Elefa. Sobe ao 340, Arbor Elefa, voo 9075. Mano, voo 6483, para prosseguir para a aproximação. Afirmo, pela leitura do radar aqui, a chuva já está se dissipando, mais 400 minutos para acabar a chuva no aeroporto. Está ciente aguardando no sentido do acesso de agressão. Onde está para o visual com campo? Tiro batido. Confirma quantos pés ele está? Agora com 600 pés. Gente, acho que já pagou o filho de pouso no evento 110 com 9. Novo. Gente, gol no 184. Vou estar presente direto do na terça para 2 no pé, estou autorizado ao final do procedimento ali até 6. Fechou na frente, zona, gol 1-1-1. A cargo 1-7-2-1, you lead number 2 on approach, veteran point 6, right ahead 1-7-1-8-0. Descent to 4,000 feet, at instead 1-0-1-5. To 4,000 feet, Polanco 1721 and 230. Controller 2590, prepare to proceed para pouso. Santa Regina 3, estamos centro de 6, 12. 133, decimal 25, até 125, decimal 1. 3325, 125, 1, 3663. 3663. O voo 648 está pronto para aproximar. Certo, reparação para sequenciamento esquerda, proa 3. 355, voo 648, limite dessa proa 206. Ah, não é possível não, senhor. Esquerda, no chance. Está tudo aqui bagulhado para a esquerda. A pessoa vai ter que ser pela direita, talvez 360 pela direita ou a frente. Mas esquerda não vai dar não. Essa guarda. Voo 648, terça. Mantenha o nível 100. Mantenha 5, está na 1 acetena, gol 648. Certo. Gol 9075, suba até o nível 090, com o texto. Isso é o 090, gol 9075. Bancargo 1721, e o on express to turn right, 9280. Confirm. Right 280, zero for us. Now right 180. Controle azul 2590, vai prosseguir na aproximação. Aguarde. Voo 1621, passa espera na posição pelo nível 070. Espera na pelo 070, voo 921. Curva pela direita, né? Tirando. Foi. Controle azul 2590, a gente vai prosseguir na aproximação agora. Essa azul 2590, abandono espera, espera vem na proa 020, limite 25 milhas na proa. 020, limite 25 milhas na proa. Máximo 20 milhas, tem que ser uma proa. Escola isso, copiou? Agora sim, senhor, agora eu copio. Vai enrolar, enrolar, no sentido 17, operando tudo pra o Capatapa Chanel. 020 tem, mas depois pra voltar você vai ter que voltar antes de Duna, ok? Lembro pela direita 360. Certo, manda a proa 360 pela direita, mantém 1 acetena, tráfego agora posição de 2 horas, 12 milhas, mantendo 090.737. É, descendeu 360 pela direita, será a curva para o gol 648, mantendo 1 acetena. Tá. 248, controle 1198. 098, muito agradecido. Bom dia, Thiago, acho que não. Bom. 73,000 feet, 81,01, compra, intercept localized course, and left head 070. Set down to 3,000 feet, okay, 71,01, port, and port left heading 070, like 171. Voo 9075, tráfego agora mantendo 1 acetena, Boeing 737-800, aguarde para a subida, voe direto Elefa. Respondo direto Elefa, com o 9075. Atingiro 070, com o 621. Voo 1621, desça até o nível 060. Descendo 060, espera o bloco 5-1, voo 9621. Passa espera na posição pelo. Quando em solo, ou solicita como alternativa ou na feitura do seu plano, ou na sua rota coloca barreiras. Entendido? Entendido. Esse voo 2714 prossegue então, marca, prossegue Brasília, tá bom? Muito obrigado, prossegue então, caso tenha informação. Ok, como copiado, Brasília, após a decolagem 1-0, a curva à esquerda na saída Momo, transição ao ataque, cortejo por gentileza, nível autorizado é 1-0. Ok, autorizado Salvador Brasília, nível 1-0, decolada 1-0 com curva esquerda, Momo, ataque 5-1-1-1, aciona 1-1-9-8, é o controle Salvador, azul 2-7-4. 22714, poderia ver qual é a porta pronta para o pushback em funcionamento? Eu poderia pushback em funcionamento azul, 2714. Tá, minha 3 no ONU, POB 1650, alterna galeão. Funcionamento 3 no ONU, não cumpriu os dados, poderia repetir? Poderia, POB 1650, galeão aparente chuva leve no momento. Ah, perfeito. Não. No 0, no 4, e a Índia pode estar acontecendo a 3 ou no 1. Oscar Papagô, futurizado Lima Mike, Quebec, na Quebec, mantém a posição Chameto e 1 no 8, do sinal 95. Azul 2590, curvando à direita, pergunta grandes informações. O 2590, curvando pela direita? Afirmo, sai pela direita. É, tu vai na proa 0. Tem condição de ir na proa 0.0, azul 2590? 060, 065 seria excelente. Já pegou na proa 060? Tá, 065. Bono 648, reduz a velocidade 1709. Caso necessite exil pela esquerda, toma controle, pois tem os traços, pode 737-800. Em espera, iniciando agora a curva pela direita, mantendo 060 na posição P. Entendeu o gol descendo para 6000, reduzindo para 1970. Correto. Deus separa 2110, alterna para 0104, traço 7 agora 612 milhas, Boeing 777, reduz a 1709. Está autorizado a final do procedimento LS76, como número 3. Controle da Major, Papapapa, Charlie, Oscar Alfa, mantém 5000 para ascensão. Após autorizar a Major 140, Charlie, Oscar Alfa, no contato por quantas milhas vai manter o desvio? A 140 está autorizada a ascensão e já pode retornar à orientação coral autorizada. Pesado coral. Charlie, Oscar. Iniciou espera sobre pelo Bono 621. Bono 621, ainda mantemos 060. Mantemos 060. Estabeleceu a Norgalize Lacal 171. Sectal Tawan, Anei Pessoal 95, have a nice land, we will attack 171. 1-1-8-9-5, send it there, radio, provide. Trabalho 2590, cruzando a direita, 085, grande formação de frente, autoriza a descida, sim. Desça para 2-1-6. Altimetro no 0-1-4, autorizado desvio, o azul 2590. No 4-4 vai acontecer lá na prova de dono. Desça 2000, desvio à direita, portalé com 3 de dono, 2590. Uma previsão de espera para o gol no 621? Gol 1621, autorizado descida para 4000 pés, vai completar essa espera após. Reporte a posição pelo, será retirado para o final do procedimento de LS76-90. 164.000, após a passagem de posição pelo, será decorado. Gol no 621, obrigado. Se agrada. Gol 9075, chama agora o centro do circo, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288, 260, gol 9075, bom dia. O número 48 reduz para a velocidade de aproximação, traço agora 5 milhas. PF, gol reduzindo. Chefe, por favor, se não pode dizer frequência, bom dia. O 2590 tem condições de prodigão. Oi, dona. Reporte estabilizado. Dona, reportador estabilizado, localizador, destino local. Salvador, bom dia. É o voo 1184, vibrando a 6%. Visão Alfim Airzone 2-1. Atinge e mantém o gol no 2-1. Confirmando, vai ter condições de voar na proa 2-3-0? 2-3-0, afirmo. Preparação para sequenciamento, abandono espera na proa 2-3-0. O voo no 2-1, desça para 3-6. Altímetro no 0-1-4. Sente detonação para 230, descendo a 13.7, no 0.94, seu nome é Adriano. Bom, número 48, agora turme 118, decimal 97. 297. 648, final baixado, checado. 648, continua aproximação, reporta visual com campo. Passará visual, já está visual agora, a mil pés do gol. Sim, 648, agora pista livre. Aguarda, pista livre, 648. Azul 2590, em condições de manter essa velocidade até aproximadamente 3 milhas da captura. TV 1721 on ground 857, leaving right, comfortable ground 21-1. On ground 121, like a 171, thank you. Segundo 62, mantendo 3 mil. Ativo, minha 3 mantém. Mantém após o braço da força, 648, livre pouso 1-0, vento 1-1-0, grau 039. Livre pouso na 10, gol 648. Salvador 3896. Na 3896, controle de Salvador, desceu para 4.000 pés, reduz o velocidade 220 mais. Redução 220, 1014, um ajuste? Altimetro 1014, correto. Apron 3, position is 07. Alpha Kilo, Apron 3, 071, Charlie 171. Nosso procedimento elétrico 610, retoma navegação para Duna, reporte estabilizado. 7, assumindo na prova de Duna, visitando 2000, reportar estabilizado, com nome 21. Agora sou 118, deve fumar 9. Torre Salvador, bom dia, o azul foi 590, passando o dono estabilizado no localizador. 648, escola 58, livre direito, chamação nenhuma, 2-1-2-1-1-1. Azul 2590, continua a aproximação, reporta visual com o campo. Saiu, reporta visual com o campo do azul 2590. Chuva forte, você poderia confirmar? Confirme. Poderia confirmar as condições? Chuva leve sobre o campo, pista molhada, escorregadia. Reto agora 1000 pés, visibilidade 5000. Ok, agradecido. Oceania 361, livre de decolagem, aproximando 0-0-0-4-0. Livre de decolagem, 320. 3590 para informação, é 2 iniciando a decolagem na pista 1-0. Poderia repetir, senhor? É, mas 320 iniciando a decolagem na pista 1-0. 7, está reduzindo, 2-5-9-0. Salvador, bom dia, gol no 648. Gol no 648, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, gol no 648. Pode 737. Controle 1198, menos 19, bom dia. Salvador, 6311 na Dael. Dael 611, contato radar na decolagem, seu panorama 300 na Cedar Dael, transição Watchlock. Fica na feita coral, responde 5115, controle 1198. Ok, autorizado 180 para Porto Seguro. você a Gol 677, decola da 10, primeira pista direita, invertida a coral, transponder 5115, controle Salvador, 198, azul 277. Deixa eu tirar conta de metro, né? Chama troca para o pushback e ferramenta. Livre de foto para o 2590. Dan 389 para o localizador, direita para o 080, está autorizado a final do procedimento elétrico, que foi o chama 0, reporte estabilizado. Direita, adianta, cruzar estabilizado, final do X-ray. American Line 239, we visit speed 210 knots, clear descent to 4,000 feet, I think that 1014. Ocorramento no localizador. Corre, 118, décimo ano 5. Composto. 5, bom trabalho, César. Tá no comando 2 ano, continua a aproximação, agora está livre. Claro, está livre, economia 2 ano. Comando 2 ano, reporta a visão do cão. Reportarei. Bom dia, Papai Deus, é Oscar Victor, cruza o 8500 para Bembro. Paulo, você é Oscar Victor, controle Salvador, deixa até 310, altimetro no 014, para condições de curva esquerda, aproximando para a 015. Não, infelizmente nas próximas 15 milhas não, tem várias formações aí, inclusive na nossa prova tem uma. Perdido, não vai ter condições de curva esquerda. Pelo menos nas próximas 15 milhas não, se quiser posso reduzir mais ainda. É com a dúvida velocidade, 1.80 mais. 1.80 mais, tem antes cabeça. Salvador, 6250. 6250, controle de Salvador, para o nível 070 na chegada máxima. 070 na Mário, 6250. 43, fica na frente do atualizador, azul 25. American Line 229, it is speed 170 knots, clear ILS final approach runway 10, descent to 2000 feet, report steady. We will follow traffic now 8 miles, and for 3-1 final approach next to Duna position. Na 396, torre 118, décima 9. 8.5. Torre 38.6. Confirma. Copy 1-3, explore left final port 1-1-0 and descend to 2006. Yes, we copy. Clear for the island 1-0 and descend to 2000 feet. American Aero. Vamos encerrar o serviço, desça para 3 no pé. Altimetro no 0 no 4. Instrução para o Oscar Vito? Vamos encerrar o Oscar Vito, desça para 3 no pé. Altimetro no 0 no 4. Posso, 3.000 no 0 no 4, Oscar Vito. Canela 250 é autorizado nível 050. alguma restrição no próximo. Confirmando para o 639. Pula, para o nível 360, veja só eu achando a minha 369. 360, 369. Alô, Serra Oscar Vito, o tráfego vai seguir na aproximação, Boeing 757-200, pela turbulência pesada. Você tem condições de curvar a esquerda pro 040? Positivo, agora tem condições. Beleza, 040, Serra Oscar Vito, reparação para o sequenciamento, desça para 316, limite será bom na pro 5 mil. Negativo, esquerda 040, veterano do Serra Oscar Vito. Salvador Azul 2714 para o táxi, está com 50 a bordo, autonomia de 6 horas, nossa alternativa é Sierra Bravo Uniforme de Lima. 014. Dia Gerada Mário para o 060, 014 Azul, 014. 014. Autorizado táxi para o ponto pedal no 0 via pátio 3, pátio 1, dia no ponto pedal torre 1-1-8-95, azul 2714. Paulo Rio 20652, puxa o funamento. Rio 2065, aguarda para o posto. 2065. America 239, continue approaching number 2 Chilean, report 3, runway in sight. Alright, we'll report runway in sight, America 39. Amigo 040, decolada 17, após a colagem curva direita na saída água, após direto. Rota conforme o plano, transponder 5134, controle 119, decimal 8. Para 213, altimetro 104, vai passar o localizador, aguarda o documento. Negativo, está reassumindo a esquerda na Pro 040, descendo para 2000, Serra Oscar Vito. Transponder 5124. Confirma o Pátio B? Serra 311, chama agora o Centro Recife 12. Correndo 133, decimal 25, até 125, decimal 1. Vamos encerrar o serviço agora sim, autorizado no procedimento LFX-Way. Para detectar o fluxo localizador, direita para o 130. Direita 130 para o Loki, Papa Romeu, Serra Escalito, na Pro, está autorizado em Enel, Serra Escalito. Mostrou de Salvador, bom dia, bom 094, formação visto. Bom 094, bom dia, a identificação dessa. E a chegada mais para o nível 070, ajuste o altímetro no 014. Excesso em dia, até o 070, e 14, ajuste o 094. Boa 2065, entendeu que após o parqueamento da aeronave na 07, está autorizado o puxo. Afirmo, chama para o táxi. 250, reduzindo a velocidade 1709, desça para 2.1 pés, altímetro no 014, ao estabilizar, reduza para aproximação. Vai seguir tráfego agora a 9 milhas, Charlie 680. Você vai reduzir descendo para 3.000 pés, 62, 50. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 738, 96. 118, até 95, meu povo. 1895, obrigado, bom trabalho. Seu comandante, Azul 2794, bom dia, no ponto 7, 94. 794, bom dia, no tempo de espera. Bom dia, senhorita, Papá Romeu, senhor Oscar Vitor, vai passar o externo e interceptou o LS da 1-0. Oscar Vitor, continua a aproximação, mas está livre. Sim, Red Vitor. Sabe os nossos, se quiser deixar o azul decolar aí, segura aqui. Tem que chegar até uma aeronave na pista, graças pela colaboração. Sim. Obrigado. Só livre, só 3 no pé, livre dentro do armário. É, a gente precisa, se possível, manter 10 graus à direita aqui, a proa 080, com mais umas 45 milhas para fazer uma ação à esquerda. Apenas por mais quantas milhas? É, 30 milhas só, 30 milhas aproximadamente. Só por exemplo, vocês viram o Papa Romeu Serra, Papa Juliette. American TJ9 is clear, 1-0. Hi, Alex, 239, clear text valve, but call me before I text you later. Agora a torre 118, decimal 9 aqui. 18 na frente ali. Vai, você na 6250. Contato 2065 no 60 a bordo, 4 horas, é o segundo galeão. Aprovado o táxi, o Apatione Índia, até o ponto de espera da 1-0. Onda lá 12-1895, ajuste 1-0, 1-4. Onda 14, Pátio Índia, ponto de espera, 12-1895, gol, 2-1. 1-7-1-4, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Ali, mantém a 1-0, a 2-7-1-4. Da Alfa, sendo solene 2-1 da Simão Ana. Vai liberar direito 2-1 antes da Alfa, sendo solene. Pode falar ingresso, o Vitor Vila Quebec. Estou usando ingresso, a porta nele pronto, pista na 7 da Vila Quebec. Já vou fazer o letra até contando, eu vou a Prodigona. A Francisco, a Gua seria a continuação da presença. 21, desça para 210, está autorizado a sinal para o patrulhamento de LF 710, reporta estabilizado. Ok, do lado 210, autorizado direto, reporta estabilizado, já está direto. Autorizado descida para 3 no pé, voltando no 0-4, livre da restrição vertical, orientado. 7 graus, 3014, vou no 0-4. Michael Lance, 239, go ahead, dial for Juliet, gate 10. Vista, vai seguir a retaguarda da América via Alfa Juliette Pátio, vai reportar de volta na Taxi de Lima. Alfa Juliette Pátio, na Taxi da América, reporta na Lima, certo, Vista. Azul 2714, contato radar na decolagem, sincronizou no 60 na saída Momo Transição Vatapi. Confirmado tudo via saída Momo. Subindo via, via Momo Vatapi, Azul 2714. Decola da pistão no 7, com curva direita no litoral sul, a 1.500 pés. Controle 198, torre 1895, aciona 0123. No 094, reduz o valor para 220 mais. É 2220, bom, 094. Mantendo 065. Gente, está no turma abaixo. Gente, para acionamento do táxi de decolagem, chama a torre 295. Meu pé, ajuste o alfímetro no 094. 4000, via bom, 314, 4207. Chalé 6250, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 2. Fala Salvador, bom dia, voo 1184, informação 8, copiar. 1184, informação em curso X-Way, pronto, corta. Pronto. Recife 370, decola da 1-0 com curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, após segue conforme a rota do plano. 198 controle, 5143, o transponder, voo 1184. 370 autorizado, decolada 10, Pucajambo, Caju, plataforma de voo 198, 543, voo 1184. 5143 após decolar de curva direita, voo 1184. Curva esquerda, condição, 1184. Certo, bem sim. Correto, chama o próximo portão 11. Chamada 4, portão 4. Portão 4? Chama aqui. Gente, grato. manter a posição, chame a torre 295, encerra a chaveta. Lima mais 9094 está autorizado a final do sistema elétrico, serviço 10 dessa para 2 não sai, altímetro 90 no passo. 7-2014, após estabilizado, 094 gol. Sofá Juliette, está no Alco Campo? Sofá Juliette, está no Alco Campo. Cruzeiro 65-22, chama de 98-1. Renato, eu obrigado, valeu. Azul 714, tráfego, posição 2 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passando 090, ainda se para 4 no 6, entra 190. Ciente, Azul 714. Azul 4207, tráfego, posição 10 horas, 15 milhas, rumo noroeste, passando nível 075, ascensão nível 160, Alfa 172. Azul 2714, dá presente o voo Zatap. O Zatap dá presente aí, vai ser meio difícil porque tá com informações bem pesadas. Essa é Azul 2714, apenas para informação, na decolagem a instrução foi subida via saída Momo, transição Zatap, não cumpriu o perfil vertical. Cruzar direto Duna, Azul 4207, desça até 4007. 4014, Duna, grátis 4207. O controle do Azul 2704 está na proa aqui da posição WhatsApp, mantendo na proa de mão, cumprindo o perfil sim, no estabilizado no curso 320. Esse é o perfil lateral, porém o perfil vertical não foi cumprido. Estabilizado, gol 094. Gol 094, chama agora a turma. 118, decimal 9. 1895, obrigado. Dois Salvador, bom dia, gol 1094, na final da 10. Efetivo Quebec. 0 graus, 5 9, 0 decolar, está no 7.